997, da descida para 2000, na via chegada Banff, com 1013, está passando agora 14.400, chegou 1897. 897, confere. Passando Índia Sierra, baixo travado, gol no 715. 1795, em livre pouso, pistão no zero, vento 020 graus, 29. Livre pouso, pistão no zero, gol 1795. Salvador, é o 3371. Prossiga. No 07 para pushback acelerado. Autorizado, chama para início táxi 3171. Chamará para táxi 3171. Tolly, bom dia, 3517 da TAM, aqui de zona 60, na bom. TAM 3517, este é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 2000 pés, ajustado 1013 na via, chegada bom. Ótimo, então vai via bom, via 2000 pés, 1013, 3517 da TAM, e a nossa informação era aquilo. Ciente. Gol no 715, solo 53, libere próxima direita, táxi Alfa, reportando sua Juliette. Ok, próxima direita, Alfa, reportando sua Juliette, gol 715. Solo Salvador, bom dia, web 5722, sua informação, pelo 5722, pronto para cópia, Brasília? Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 320, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, subida Momo, transição Albo, após o fixo Zambi, curva esquerda após a decolagem, 5540 é o código, 198 é o controle. Autorizado Brasília, nível 320, rota conforme o plano. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Alvo, depois direto Zambi. 5540 no transponder, 198, controle web 5722. 5722, cotejamento correto, chama para puxa acionar. 7722. Índia, portão 04. Índia, 04, gol, 75. O 1897 está autorizado a aproximação ILS. Oi, Papa. Para ataque do 3171, está com 153 a bordo, 4 horas de autonomia, perna da Leão. Taxi Rio Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Rio Juliette Alfa, reporta nessa frequência. Salvador, bom dia, gol 605, informação Juliette, passando 2.10. Gol na 605, este é o controle Salvador, a via, chegada bom, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.3. 2.000 pés, 1.013, chega via, bom, gol 605, após o dia de... Duna, interceptando o localizador. Chega o trem, chama a torre 1186, 1897. Oi, passa. Torre Salvador, com 1897. Passou Duna, baixo travado. 1897, ciente. Autorizado pouso, pista 10, vento 030 graus, 29. 897. 3171 no ponto espera pronto. 3171, gente, mantenha a posição. Gente, vai visual com o tráfego. Gol 186, corrija, 1607, está interceptando o localizador hindu na checa trench, a minha torre, 1186, gol 1607. Controle, sobre Salvador, bom dia, gol no 607, vai passar o Índia Serra, o campo à vista. 607, prossiga a aproximação, informarei que está livre. Um 897, solo 03, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette até o 06, gol 897. Alfa Juliette, portão 8, desculpa. Tá desculpado, portão 8. 5, 107, está autorizado, aproximação ILS. Gente, está autorizado o X-Ray na 3517. 607, autorizado pouso pista 10, vento, calma. Livre pouso, 1-0, gol do Lenta. Solo Salvador, Web 5722, na 3 para puxa, acionamento. Ótimo táxi, 5722. Autorizado, ótimo táxi, 5722. 71 no Alim, mantém o novelo. Direito, 1219. 3290, prepara a Cuca, transição Aracaju, aguardando o copo. Cuca, Aracaju, aguardando o copo. solo Gol no 897. Bom dia, tá na Alfa de Bravo. É o Gol no 897. Gol no 897, prossegue via Alfa Juliette, pro 08. Alfa Juliette 8, obrigado. Salvador, bom dia, Gol no 607, livrou. No 607, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 5, Gol no 607. É ciente, complete a aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186357. Agora e até mais. Até daqui a pouco. Bom dia, o 3597 da TAM ingressando na final, informará quando embaixo travado. Sim, gente, bom dia, 3597. No 71907-1935, boa viagem. Bom dia, um abraço. Confirmando, 1898. Oi, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, este é o controle, Salvador, contato radar. Contato radar, tiro 360, uma chance de voar da El. Está autorizado. TAM 3171, se é autorizado, voa Leda, Leda. O que é melhor para você? Leda. 3890, pronto, cópia. 3890, pronto. Está autorizado para Recife, 330 ao nível, pelo autorista 58. Decola da 10, sai da Pouca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5543 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado Recife, 330 pelo autorista 58, vai decolar 190, curva à esquerda, sai da Pouca, transição Aracaju. Transponder 5543, controle 319.35. Só corrigindo a frequência do controle é 119.8, desculpa. Me chama para outro push. 119.8, agora vou pushback. Já 3.3. Para o táxi web 5722, 80 a bordo, 4 horas e 19, alternando com fim. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera, chama a torre em 118.6. Altímetro agora marca 1013, tem um bom voo 5722. Muito obrigado, autorizado. Índia Alfa no ponto da torre, 18.6, 5722. Vitória em Salvador, o UF 5722 não pode esperar a próxima. Controle de Salvador, bom dia, TAN 3153. 3153, este é o controle de Salvador, meu cordial. Via chegada Bonfim, desça para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 013. Afirmativo, vamos via então a Bonfim com 1013. O gol 1605 intercepta o curso do localizador. Cheque o trem, chame a torre, 118620. 18-6, um bom domingo, 605. Boa. T3597, é o Zona 1, direito, 219. 219, vai chamar o T3597. Torre Salvador, gol 605, bom dia. Bom dia, no 605, continue a aproximação, aguarda pista livre. Aguardando pista livre, confirma a pista tá molhada? Parcialmente. Entende. 722, decolagem autorizada, 1:39. Autorizada a decolagem, 1072. Salvador, 3890, bora pushback, estacionamento no 9. 3890, autorizado. Puxa estacionamento, chama táxi. Total táxi, 3890. Para ingresso na Juliette, tá 3597. Prossegue pro 07, 3597. Gente, portão 07, 3597. Dos 2 ao Zona 3, controle 19-8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, UF5722, cruza 2000 pés. UF5722, controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Obrigado, bom dia. No 605, Azuno 5, direita, 1219. Direita, 1219, vou no 605. Salvador, gol 1605, livre à direita. Gol 1605, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Bom dia. Bom dia, prosseguindo via Alfa, chamará antes da Juliette, gol 1605. Tá, 3890, tá pronto para o táxi, tá com 3 horas e 10 de autonomia, alternando no Natal, 140 a bordo. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre, em 186. O altímetro marca 1013, tem bom voo, 3890. Juliette Alfa no ponto de espera, 686, 1013, muito bom dia, bom trabalho. Gol no 605 vai dar passagem ao tráfego da TAM e após prossegue a critério para o 03. Vai dar passagem para o tráfego da TAM após a critério para o 03 do gol no 605. Autoriza o Web 5722, direto Zambi. O Web 5722, se fosse possível, nós iríamos autorizar o senhor a voar direto para a final lá de Brasília. Mas como nós não podemos autorizar o tráfego fora da nossa área de responsabilidade, façamos o seguinte, o senhor mantém a saída e vai chamar o melhor centro de controle do Nordeste na frequência de 1-2-5-45. Boa viagem. Obrigado, bom dia.